Sistema é que fabrica os monstros e depois manda exterminar. Não sei qual é que é, não caio na migué de lupa no programa até ele terminar. E o sistema é que fabrica os monstros, os monstros, e depois manda exterminar. Não sei qual é que é, não caio na migué de lupa no programa até ele terminar. Me truta no outro tema até ele ter que partir. E já não saber pra onde ir, querendo nos ver burro mesmo é mais fácil de distrair. Minha ira pra essas leis fúteis das quais eu não quis cair. Diz aí, se você conhece todas as milícias, quem fez mais pelas quebradas, ladrão ou polícia? Corrupção na TV é escandalosa e você não vê nem 1% do que tá por trás das notícias. Essas horas não tem nome nem sobrenome, não põe em jogo ser homem. Não aguento mais meu filho passando fome. Eu vou morrer e não ver o mundo lá fora por não admitir ficar com o resto do que os playboys jogam fora, certo? Tô na linha de front e daí até o pente pra frente, mas eles não querem isso pra gente. Se renda ao luxo e à indústria, um político rouba 1 milhão, nessas 1 zilhão de pai de família se frustra. Fábrica de louco, vai descer do carro. Quem tá no toque da BM agora é o pé de barro. Sua mente criou o monstro do armário aos 6 de idade, mas o monstro que te enquadra no farol é de verdade. PT na cara deixa em choque igual a pressão do gir. O mesmo que te julga é o que te impulsionou a agir. Túnel rock rota de fuga na madruga é nós que ri. Sonho de liberdade, eu conto as horas pra fugir. E o sistema é que fabrica os monstros e depois manda exterminar. Não sei qual é que é, não caio na migué de lupa no programa até ele terminar. E o sistema é que fabrica os monstros, os monstros, e depois manda exterminar. Não sei qual é que é, não caio na migué de lupa no problema até ele terminar. Quantos não pensa igual e tá na penitenciária? Com o aumento do crime, o lucro é da funerária. Quem ri também atira, quem julga tá na mira. Na exclusão tem irmão que perde a cabeça e pira. Outros conhecem outro mundo, se joga emocionado. Falta de opção, no crime faz doutorado. Mas a falta de auxílio é mais frequente, pois só lembram da favela quando o assunto é entorpecente. Porque cê acha que a educação sempre funciona mal? O que eles querem é mão de obra boçal, uma massa de manobra onde todos pensa igual. Por isso as mesma coisa quando mudo de canal. Cracolândia só os loucos em estado vegetal. Nota zero pra assistência social, o governo federal oprime manifestante. Abuso incessante do poder policial, assalto na marginal, assassino assaltante. Reação do meliante lhe custou um funeral. Pecado do capital trouxe um mundo extravagante, sedutor interessante, nem um sonho material. É proposital, mexe no sentimental. As crianças não tem os brinquedos do comercial. Na real, só pra pobre que tem código penal. O alvo preferencial é nós mesmo no final.